Que bom te ver, sentir meu coração tremer, apaixonado por você, completamente eu estou. É você, o amor que eu tanto quis, venha me fazer feliz, vem me matar de prazer. Não acredito que você já me esqueceu, que não lembra quem fui eu, que lhe dei o meu amor. Naquela noite que você apareceu, todas a gente bebeu e o cupido me flechou. Apaixonado por você, completamente eu estou. É você, o amor que eu tanto quis. Venha me fazer feliz, vem me matar de prazer. Não acredito que você já me esqueceu, que não lembra quem fui eu, que lhe dei o meu amor. Naquela noite que você apareceu, todas a gente bebeu e o cupido me flechou. Não passei de uma...